57 decola aos 46, controle agora em 1, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, Matheus. Salvador. Muito bom dia, passageiro 2223, uma milha e meia para o Cibra, trem embaixo. Passageiro 2223, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando. Passareiro 2223, livre pouso na 10, o vento variável com 3 nós. Variável com 3, livre pouso na 10, passareiro 2223. Passaredo 2223 no solo 51, libera direita e chama o solo 121 no 19. 19, obrigado. Voo 642, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 040 graus com 03 nós. 642, decola 57, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Voo 897, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 030 graus com 03 nós. Alinhar e decolar, voo 897. São Salvador, bom dia, trip 55 no 4, na sequência do voo. Trip 55 no 4, bom dia, após a rolagem do Boeing da Gol, alinha e mantém, cabeceira 10. Após a rolagem do voo, alinha e mantém o 55 no 4. 197, decola 02, controle 119.8, bom voo. 198, bom dia. Quatro livre, decolagem da 1-0, vento 070 graus, com 059. Aliciado, 5-1-4. Cinco no quatro Salvador, bom dia, a cargo 6570, quando estiver pronto. A pista 6570, a Lima está em pista 10. A Lima tem pista 10. Apto Chicago 6570, tem nível de decolagem da 10, 90 calma. Vim pra decolagem da 10, 6570. Bom dia, Índio November Alfa Livre, Sanache, Metaxi. 6570, decolou 09, controle 119.8. Bom dia. Bom dia, na 607, a linda cola pista 10. Zero sete, zero grau, com 6219. A linda cola da 10, no 607. Até ponte perto, vocês vão ter que Uruguai 07, decolada zona 3, controle transfere 119, decimal 8, vamos ver. 198, grato, zona 6, 07. Torre Salvador, bom dia, total 9910, vai passar o externo, baixar e travar. Bom dia, total 9910, avistado, livre pouso, pista 90, vento 040 graus, 049, que negão 10, 11. DL11, autorizado pouso, total 9910. Andrei 053, ele mantém, piscina 0. Total 9910, na sala 17, direita, sala 1, 2, 1, decimal 9. Total 3153, autoridade da linha de colapso na 0, vento 03, 0 grau, 059. Regina 53, decola 219, controle transfere em 119, decimal 8. 19. Regina Zanderal, fechame na ótica para ingressar. Salvador, bom dia, 9795, baixado checado, passando externo. Pede igual no 7-95 avistado, livre pouso pista 10, vento 020 graus, 039. Livre pouso, livre pouso pista 10, 9795. Solo 23, direita, solo 1, 219. fizer ingresso na 7, é parte para nossa decolagem. Índia November Alpha. Federal 9970, estará pronto no momento. Federal 9970, 30 de colapso 0, vento 030 graus, 04. Anígida, cola da 10, Federal 9970. Em novembro, alça livre de colagem da 17, vento 050 graus, 039. November Alpha decola 228, direita, corredor cheio, transfere controle em 1, 19, 18. Direita, cheio, 198, November Alpha, reto. Federal 9970, decolar 228, transfere controle em 1, 19, 18, bom voo. 198, Federal 9970, obrigado. Fazer 2223 autorizado alinhar e decolar para cima 0, vento 0, 6, 0 graus, 0, 0, 6, 12 de nós. 322-23, decolado 31, controle 1, 19.8. 19.8, obrigado, major. Savannah Tower, good morning, Ocean Air 6225. Ocean Air 6225, check the landing gear clear to land the runway 10, wind 040 degrees, 03 knots. Clear to land runway 10, landing gear downwind locus, Ocean 6225. Após o uso do tráfego na curta, ali mantém o Rio 5973, 5 na 0. Bom dia.